Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão juntos. Ergue seu braço para Ele, trono da graça, onde o nosso Deus reina. E vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus. Aleluia, amém. Boa tarde, sejam bem-vindos. Deus abençoe o seu coração. Porque nós viemos aqui, não é, para sermos abençoados. E livres de tudo que nos oprime, porque o Senhor sempre está presente no nosso meio. Amém. Não é? Porque nós invocamos o nome do Senhor e Ele se faz presente. Amém. Toda glória a Jesus. Então eu quero agradecer, gente, todo o carinho de vocês por mim, não é? Por esse momento da passagem da minha mãe, pela glória de Deus. É difícil, mas nós temos a presença do Senhor. Nós temos o conforto de Deus, porque a fé é conforto, né, gente? Se nós não tivermos fé, não tem razão de viver, né? Porque a vida não tem explicação se você não crê em Deus. Mas glória a Jesus, né, pela salvação que Ele deu àqueles que o invocaram como Senhor e Salvador, né? Então, minha mãe foi uma serva de Deus por longos, longos, longos anos, servindo o Senhor, e morreu numa idade digna, né, gente? Glória a Deus, viveu muito, teve uma vida boa, foi tranquila, soube vencer os obstáculos, as dificuldades, sem pressão, sem descontrole, com paz sempre, porque tinha a presença de Deus. Então, minha mãe foi um exemplo para mim, e eu agradeço a Deus pela vida dela e por tantos anos de vida, né? Claro que a gente fica assim triste, mas o consolo é diferente. O consolo, quem tem o consolo de Deus, gente, é uma coisa inexplicável. Inexplicável. Eu experimentei quando meu pai foi e eu nunca tive uma tristeza da perda do meu pai. Ah, mas é gente velha, ué, é pai e mãe. Se você ama mesmo seu pai e sua mãe, por favor, né? Seu amor é assim. Mas nunca eu achei uma tristeza no meu coração. Isso é o consolo. Este é o consolo de Deus. E da minha mãe, a mesma coisa. Então, eu não tenho medo do amanhã, do daqui 2 meses, 3 meses, porque o que é agora vai ser. Eu não tenho tristeza no meu coração, porque a tristeza dói e é um sentimento carnal. Nós não podemos ter isso, porque Jesus já levou. Tá? Então, aquele momento, aquele choque, aquela dor, mas o Senhor vem com um amparo. Por isso, a comunhão com Deus faz toda a diferença para Ele nos fortalecer. Quando Jesus diz que nós temos que estar com a vida fundamentada na rocha, que é Ele, que é a palavra, e tudo que nós ligarmos no céu será ligado na terra e vice-versa e tal, isso quer dizer o quê? Que o Senhor está presente em todos os momentos. Então, quando nós confessamos que o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia, que Ele habita dentro de nós, que Ele é o maior do que os problemas, isso você tem que crer, uai. Então, nós não podemos ser que nem Jesus falou, olha, eu estou cansada dessa gente que só louva com a boca. Deus não quer mais saber disso. Então, eu não posso estar presente com aqueles que só falam e não vivem. Então, a sua conduta tem que ser uma conduta verdadeira com Deus. Faz diferença. Porque Ele é fiel. Tá? Então, quando é só aparente, é igual aqueles da antiga aliança. Né? Que eles não tinham condição de ter o retorno de Deus, porque tinha uma natureza espiritual morta. Era só alma. Então, a alma, gente, não está redimida, nós sabemos. Ela está sujeita ao pecado. Ela está sujeita a depressão, ela está sujeita à tristeza, ela está sujeita ao ódio, a gente, tudo que não presta, tudo que nos mata. Então, nós é que temos que ter o controle agora com o novo nascimento. Então, esse novo nascimento, ele traz essa paz para a nossa alma. Então, essa é a grande diferença. Nós temos que ir conquistando isso no dia a dia, Porque no dia da adversidade nós temos a força. Então isso quer dizer na rocha. Tá certo? É lógico que é triste a partida, porque nós não fomos criados para isso, para nos separarmos, né? Muito menos de Deus, né? Então, foi difícil, é difícil esse momento, porque não foi programado. Mas ainda não foi feita a obra completa dessa área. Isso daí é só quando Jesus vier, né? Porque daí a morte vai ser a última coisa a ser conquistada. A morte do nosso corpo físico e da alma. Tá? Então, mas quem está salvo no espírito e está cuidando da alma, quando morre vai para o céu. Está lá, agora, numa vida gloriosa. Mas depois nunca mais vai morrer, porque não vai ter mais o diabo. Foi liberto, lavado no sangue do Cordeiro. Não é demais isso, gente? Isso é toda uma glória e um privilégio para nós que cremos, né? Por isso que a gente intercede por aqueles que ainda não querem se entregar, porque não sabem disso, que é o futuro, a eternidade. Porque aqui você vê, ó, viveu 92, né, gente? É muito. Meu Deus, anos, né? Quantos dias, né, gente? Muito tempo, mas passa, né? Passa igual a fumaça. É muito tempo, mas passa. Não é muito tempo. E a eternidade? A eternidade são anos, sem fim. Né, queridos? Bilhões, trilhões, eternidade, que não vai ter fim. Então, nós temos que pensar nesses dias. Por isso que nós temos Jesus, para que nós possamos ter esta eternidade. Porque Deus não tem fim. Os dias de Deus não se acabam. Então, Ele nos deu isso com a vida de Cristo Jesus. Amém? Então, por isso que eu tenho a paz, que eu sei que a minha mãe vive. Ela cumpriu os dias dela aqui e vive. Ela não está morta. Graças a Deus, quando meu pai foi com a minha mãe, a mesma coisa. Deu olhar eles lá no caixão, sendo enterrado e não ter nada dentro. De um desespero, digamos. Por que desespero? Não é ela que estava lá, nem o meu pai. Era uma veste velha, a Bíblia diz isso. Mas assim, tipo, oi mãe, né? Sabe esse negócio? Né? Ô mãe, vem mãe e tal, trocar uma conversinha. É isso aí, sabe assim? Oi mãe, mas não quer uma dor. Então, o nosso desligamento é esse, né? Mas glória a Deus, eu louvo ao Senhor e agradeço de coração, né, a amizade, o carinho de vocês. É bacana isso, é muito bom. E eu com meu irmão queríamos resolver logo, porque na hora é muito duro essa cortar, né? Esse cordão umbilical meu que estava preso com a minha mãe só durou 67 anos, porque daqui duas semanas eu vou fazer 67 anos. Só durou 67 anos, um cordão umbilical grudado com a mãe. Então foi uma glória de Deus, para eu não ficar desesperada. Porque nós vivemos juntas mesmo, né? Uma coisa assim. De vez em quando eu vejo minha mãe, eu falo no telefone. Juntas! Então, é uma coisa muito forte. Não é que a minha mãe quis me dominar, eu quis ser amiga da minha mãe. Tem filho que não quer, eu quis. Fiz questão. E então, vamos acabar com isso logo, meu irmão. Vamos fazer, encerrar hoje, porque a dor é assim na hora. Não, eu não quero passar por isso. Mas nós temos. Por isso que nós precisamos de Jesus. Então vamos resolver isso logo. Mas é que não dá tempo. Aqui em São Paulo, tudo é longe. Tudo leva horas. É, daqui 3 horas, daqui 4 horas, daqui... Não dá. Então, o homem da funerária disse assim, mas não vai ter velório? Ah, nós vamos enterrar hoje 5 horas. Eu mesmo que inventei que era 5. Eu nem sei que horas que é o último horário. Ai, vamos para ver se acaba. Não dá. Por que, que tem que existir esse dia no calendário? Né? E você tem que enfrentar. Né? Eu sempre, eles fizeram tudo para mim na minha casa. Minha mãe, meu pai, meu irmão, era tudo porque eu não fazia nada. Como eu já contei isso aí, né? Eles que decidiam, eles que me levavam, eles que faziam. Gente, eu tenho que fazer tudo. Meu irmão estava comigo, mas ele deixou que eu fizesse. Ele também estava sofrendo muito. Se eu não estivesse ali, ele ia fazer. Como do meu pai foi ele fez. Mas agora, eu cresci tanto espiritualmente que eu decidi tudo, resolvi tudo com muito equilíbrio. com muita força. Que não dá para explicar isso. Que é mãe. Meu cordão estava grudado nela. Não foi rompido isso, mas foi rompido sem dor. Foi maravilhoso. Então, isso é um testemunho, meus queridos. Eu não vou sofrer porque eu não sofri. Não vou sofrer. Não vou ficar assim, ai, a cama da minha mãe. Ai, a roupa da minha mãe. Ai, a cadeira da... Não tem isso. Nem que eu queira, não existe. Mas eu amei a minha mãe demais. Eu vivi com ela, porque se eu não amasse, eu punha pra fora. Ou não? Claro. Eu dava um jeito, fica pra lá. Se vira, sei lá, arruma uma pessoa, fica no seu apartamento lá. Né? Mora lá, a gente arruma a gente, põe lá, fica lá. Não, eu disse, mãe, vem pra cá. Fecha esse apartamento, vende isso, que isso acabou, mãe. Só nós ficar lá, fica aqui. Agora sua casa é aqui. Se eu não quisesse, eu tinha dado um jeito. Mas eu quis. Então, nunca foi peso, foi amor. Mas eu não sofri, meus queridos. Não sofri. Uma pessoa que enterra a mãe, chega em casa, deita e dorme a noite inteira. E levanta com paz. Isso é a paz de Jesus. Isso é a paz. Eu não vou pôr a mão na roupa da minha mãe e chorar. Eu não tenho isso dentro de mim. Na hora, caiu a ficha, ela foi. É lógico, é normal você chorar. Mas acabou. Acabou. Aqui na terra acabou. Porque eu creio no que eu leio na Bíblia, o que Deus fala. Ela vive por toda a eternidade, lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem problema, está escrito em Apocalipse. Não acham isso? Não, gente, a vantagem é ser de Deus. Por isso que a nossa luta é orar, mas é orar de noite para aqueles que nós amamos estejam neste lugar. Porque na hora que partir nós vamos ter esta alegria. Ah, por favor, porque senão você entra em pânico. Então vamos confiar na misericórdia de Deus, né? Que a gente não sabe. Vocês estão acompanhando? Esta é que é a graça de Deus. Não desistam de buscar esse Deus com todas as forças da sua vida e fazer uma troca mesmo. É Jesus e o resto que se dane. Mundo não me interessa, porque, olha, vai ter que partir. Vai ter que embarcar. E aí? Né, queridos? Então, para a gente ter o acolhimento dos amigos, dos parentes, a nossa família é tão pequena. A minha tia está aqui, a irmã dela. A minha mãe quase que Deus criou um pouco a minha tia, porque a diferença é grande, não é? Então, minha tia, um outro irmão que já faleceu, ele faleceu, que era muito apegado a ela, e o outro irmão, que é mais velho que a minha tia, mais novo que a minha mãe. Mas mora lá em Regente, está com 86 anos. Não dava, gente, de repente. Eu falei, gente, para, não precisa ver. Ele não vai ver, porque ela não está aqui. Fica tranquila, a gente marca um encontro outro dia. Né? Então, eu tive o consolo de vocês, meus amigos. É muito bacana, muito bonito, muito gratificante mesmo, que Deus abençoe. Quando a gente abraça um irmão de fé, Deus está presente. Vale! É uma coisa muito bacana que Deus faz. Então, foi maravilhoso, foi uma coisa tranquila. E não foi como eu pensei que fosse, já vamos enterrar hoje, mas não vai ter velório? Vai chegar 4 horas lá no cemitério, porco. Vai enterrar assim? Como que é isso? Ninguém vai chegar lá. O homem mesmo falou. Não, amanhã, faz amanhã. Isso aí é amanhã, vocês vão enterrar amanhã. Porque a gente quer se livrar, né? Você não pode mandar o vizinho fazer coisa que é você que tem que fazer. Então tem o dia da chegada, mas tem o dia da partida, meus queridos. Nós não somos sementes, não esqueça. Você também vai partir, eu vou. Eu vou. E quando eu for, gente, vocês podem chorar que nem eu chorei ali com a minha mãe, mas não fica morrendo, não. Sabe? Porque daí eu vou pra glória, né? Fui pra glória. Só que a gente não pode se comunicar com quem foi. É só crer no que está escrito na Bíblia. Amém. Tá, queridos? Então, glória a Deus por tudo, pela minha mãe que me incentivou a servir o Senhor. A andar com Deus, porque nós sempre fomos família que andamos com Deus. Né, queridos? Então, muito obrigada. Deus abençoe vocês e conte comigo se vocês precisarem de alguma coisa, para um apoio, um carinho, um momento junto, a gente faz parte. Amém? Então, glória a Deus. Vamos em frente. Vamos, vamos, vamos. Então, esse livrinho aqui, da Marilyn, é assim, a cura é o benefício de Deus. Gente, nós precisamos prestar atenção com doença no corpo. O nosso corpo, como eu disse, não está salvo, mas bem. A doença vem. Se ninguém quiser ficar com medo agora do vírus, o quê? Corona. Aduchas corona. Não. Coronavírus. É isso aí. Agora o povo fica lá achando. Gente, sabe o que eu que falo na televisão não me afeta? No jornal, na conversa dos outros? Mas nem um pingo me abala. Mas sim, eu não estou com medo de nada. Porque Deus é. Ele é vivo, ele é presente. Tá? E aquele homem de Deus que o Dave sempre falou nele, eu esqueci agora o nome dele. Que ele foi naquele lugar que tinha peste lá, aquelas doenças. Ele chegou lá, gente, aqueles vírus vinham nele, fizeram lá a peste, puseram na mão dele, porque as pessoas morriam com aquelas bactérias, aqueles vírus lá. E punha nele assim, ó, os vírus morriam, aqueles coisas morriam nele. Só de tocar a pele dele. Ó o nível espiritual desse homem. Então, isso é a sua vida em Deus. Tá? Então, nós temos que crer na palavra e viver. Porque ela, gente, é o remédio para a nossa vida. Então, a doença quer ver, ai, que dor, gente, passei dor hoje, tive dor, tá bom, quero tomar um remédio para dor, eu tomo. Mas, não é o remédio que vai me livrar de tudo o que quer acontecer no meu corpo. Eu tenho que confessar a cura. Então, o remédio, o tratamento, tudo ajuda se a fé não está naquele lugar. Mas eu vou orando para colocar minha fé lá. Então, ela está explicando isso aqui. Como que é essa cura no nome de Jesus? Como que é que acontece essa cura? Como que Deus quer que isso aconteça? Não é bom saber disso? Porque você vai se despertando para aquilo que você é em Cristo Jesus. Porque se você ficar adormecido, você embala aí nas mentiras do mundo e ele corrói você. Tá? Então, a cura é de Deus. Ele quer que nós estejamos curados. Não interessa a medicina só vai naquilo. É o que ela pode fazer. Agora, quem me criou faz tudo o que eu precisar. Mas precisa da fé, né? É a fé. Então, por isso que eu tenho que orar para fazer a minha fé crescer. Vale a pena ter fé, hein, gente? Que a fé move mundo. Fé a Deus vem e faz tudo. É no nome de Jesus, não é demais isso? Amém. Mas isso é para nós que nascemos de novo. Então, por isso que cada vez mais nós temos que ir ouvindo. E ouvindo, e ouvindo, porque de tanto ouvir, aquilo vai entrando em você. E você começa a aceitar coisas que você não aceitava antes. Achava então, ai que absurdo. De repente aquilo começa a ser vida na sua vida. Tá? E esse aqui do Kennedy, a fé real. Ô, gente, ele até vai explicar aqui, que tem a fé de Tomé, que não é uma fé real, né? Ah, se eu não ver, eu vou ver. Eu preciso ver. Então, essa não é a fé real, porque Jesus falou, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Esse daí está feliz, está feito. Mas é porque tinha que ser assim, porque agora nós não estamos vendo Jesus. Onde ele está? Nós temos que crer que ele é presente, que a palavra dele é vida, que é o que ela diz. Então, essa é a fé real. A fé que não precisa ver, mas crê. Então, ele vai explicar muito bem isso, para nós chegarmos lá. O Espírito Santo ajuda. Quanto mais oramos em línguas, lemos a palavra, confessamos, mais nós vamos crendo. Mas veja, tem que ter um esforço, né, gente? Não é com esforço que a gente faz isso? Porque existe algo dentro de nós que é muito forte, que não quer. Você já percebeu isso? Ah, não quero orar. Ah, não quero falar. Já falei duas vezes. Ah, não quero. Não é assim? Não existe uma força ruim aí dentro? Então, é a alma, gente, que não está salva. Mas tem, por outro lado, uma vontade que está muito tímida lá dentro. Ah, eu quero. Mas aquela outra coisa é muito maior. Então, eu tenho que romper essa coisa ruim, essas trevas que estão na alma. E andar na fé. Dá trabalho, mas nós temos que investir. Tá? Porque você está lá orando, ela começa a guerrear com você. Ah, não, não, isso não vai acontecer. Isso não está acontecendo nada. Você nem está sentindo, nem está vendo, não viu nada agora. Né? Começa uma guerra. Não é não? Claro, então é por isso que nós temos que ficar com o espírito bem forte para ele dominar então a nossa alma. Amém. Valeu? Então, essa é a fé real. Nós estamos atrás dela, hein? Isso aqui é preciosidade. Porque vale mais que qualquer bem, qualquer coisa valiosa. Amém? Amém? Então ore bastante em línguas, busque esse Deus, porque a sua fé chega lá, o milagre aconteceu. Não tem diabo que vai segurar. Não tem Deus que não tenha um caminho para te abençoar. Então não tem como não como perder a bênção, ok? É a fé, vai atrás da fé. Vai examinando sempre se você tem fé, suas atitudes, a sua busca. Mesmo que não esteja acontecendo nada, mesmo que dentro de você não queira, mas você tem algo dentro de você que te impulsiona a buscar. Então você está indo em direção à fé. Já existe uma fé aí. Tá? Então nós vamos ver aqui hoje um dos níveis, né? É o primeiro, de como que Jesus é o Senhor da nossa vida. Como eu disse, existem duas coisas. O Senhor Jesus, o Salvador. E o Senhor Jesus, o meu Senhor. Ok? São duas coisas distintas. Muitas pessoas nascem de novo. Quem é que nasce de novo? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, elas nasceram de novo, tá? Então, muitas pessoas que nasceram de novo, elas estão só no nível da salvação, mas não estão no nível do senhorio de Jesus. Porque senhorio de Jesus é o quê? Ele é que manda, ok? Palavra forte. Ele é que manda. Ele é o Senhor. Ele é que tem que dominar, ele que é o dono, ele que possui. Possui o quê? A minha vida. Que, aliás, ele que me deu, que é a vida dele. Ok? Tá? Então, nós vamos ver hoje aqui essa parte de Jesus ser o Senhor. Para você entender, examinar na sua vida se Jesus é o seu Senhor. Porque de muitos cristãos, ele não é o Senhor. Quando a pessoa faz o que ela quer, ele não é o Senhor dela. Quando as decisões da vida são suas, ele não é o Senhor. Está valendo isso? Então nós precisamos cada vez aprender mais isso para a gente se ajustar ao senhorio de Jesus. Então vamos abrir Romanos capítulo 7, porque nós vamos examinar a lei mais um pouco, essas coisas todas, essa transição que houve do homem morto espiritualmente para o homem vivo espiritualmente. Então vamos lá, Romanos 7. Vamos ver versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Ele está falando com os judeus. Que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida. Isso quer dizer, por acaso, a lei vai te dominar a vida inteira. Então, ele vai dar um exemplo maravilhoso do casamento. Né? Porque, segundo a visão de Deus, o homem é o cabeça da mulher. O chefe da casa, do lar. Que hoje está difícil explicar isso. Porque essa visão desapareceu da face da terra. Né? Mas tudo bem, vamos tentar dar uma visualizada nesse conceito que está bem defasado. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então a lei vai até o dia que ele vive. A lei do casamento. Que ela se submete a ele. Se submete ao casamento. Não é ele que vai falar assim, ó, você vai comer essa comida hoje. Não, hoje você não vai tomar café. Sabe assim? Hoje você vai a pé em tudo que é lugar. Carro você não vai. Não é isso que é a submissão, vocês estão entendendo, gente? É uma submissão em amor, que é outra coisa que está defasada. Tá? Que só está nas cobranças e no nível carnal. Então fica meio difícil de entender a Bíblia quando a gente está completamente fora do que é a vida espiritual, certo? Então, ele está dizendo que a mulher está ligada pelo marido, essa submissão conjugal, ela existe na lei conjugal enquanto ele vive. Porque se ele morrer, acabou. De sorte que será considerada, 3, adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, aqui, gente, é outra história que eu teria que pregar agora sobre adultério, separação de casais e de pessoas salvas, né? Etc. Nós não vou explicar isso agora. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. E não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, ela adquire um novo marido, porque aquele acabou. Ele morreu, acabou a lei. Ela pode arrumar, entrar na lei de novo com outro, ok? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, agora, você foi, morreu relativamente à lei, porque antes a natureza que todos tinham era a natureza de Adão. Ele está falando com os judeus. A natureza de Adão. Nós nascemos com a natureza de Adão, certo? Adão. Mortos espiritualmente. Não importa se a família é salva. Não importa se a família serve o Senhor. Quem nasce da barriga da mãe, nasce com a herança de Adão, não está salvo. Bom, o bebê está salvo, fazendo um parêntese aqui, ele está salvo porque ele não tem ainda, ele está na inocência, ele não sabe discernir ainda. Então, ele está na inocência até a fase que ele está na inocência, ele está salvo. O dia que entendeu, vai ter que aceitar Jesus ou então... Porque, gente, uma criança hoje de 5 anos está bem esperta. Antigamente a inocência ia até 9 anos. Quando se amarrava cachorro com linguiça, porque ele era tonto. Ele era bem tonto, você podia amarrar com a linguiça. Agora, gente, criança de 5 anos está dialogando, cara. Os homens fizeram isso com as crianças. Então a inocência, até aquela idade, a criança está. Olha que misericórdia, gente. Pode ser da família mais idólatra, mais de Satanás. Aquela criança está salva, porque ela não tem capacidade de discernir. É inocente. Não é o máximo isso? Amém. Mas quando a criança já perdeu a inocência, ela tem que aceitar Jesus. Então aí, ela já vai sair daquela herança de Adão, de morte espiritual, para entrar, então, na herança de Cristo Jesus, na vida que ele deu. Então, sai da morte espiritual para a vida espiritual, tá certo? Então, é o que ele está dizendo aqui, que nós, ele diz assim, olha, vocês morreram para a lei relativamente por meio do corpo de Cristo. Por quê? Toda a lei foi tacada no corpo de Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. Porque a penalidade para quem pecava era a morte. A penalidade era a morte. Morria mesmo. Ok? Então, todos os pecados caíram sobre Jesus e ele morreu com os pecados. Então, gente, o troco do pecado é morte, sempre. Começa com a morte espiritual, ok? Morre para Deus é inferno já. Acabou. Pois com a pessoa que aceitou Jesus e morre espiritualmente, fica difícil voltar, sabia? Fica tão forte aquelas trevas que fica difícil voltar. Por isso que é bom ficar firme, né? Não sair dessa. Bom, ele diz assim, daí, e que houve essa morte nossa em Cristo Jesus para nós pertencermos a outro, né? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para frutificarmos a Deus, quer dizer, termos a vida em Deus e dermos frutos, que está escrito em Gálatas, quais são os frutos, né? São frutos espirituais, mudança de natureza. Então, o ódio, as vinganças, tudo que a lei fala de pecado, foi mudado agora. Agora são frutos, que eu não vou mais andar naqueles pecados. Porque agora eu tenho condição. Porque eu tenho a vida de Deus. Eu nasci de novo, meu espírito está vivo com a natureza de Deus. Eu tenho consciência do que é pecado e eu não peco. Eu tenho controle sobre o pecado. Quem já não tem mais o controle sobre o pecado está morto. Não é bom saber isso? Não é sério, gente? Pensa nisso. Vai orar para você saber isso. Aí o 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, quando nós não tínhamos a vida espiritual, nós só tínhamos a parte carnal, certo? O espírito era morto. Estão acompanhando? Não tinha Deus. Falava-se de Deus, mas não tinha Deus. Estão acompanhando a diferença? Você pode ver pessoas da sua família, ai Deus, mas não tem Deus. Vocês estão acompanhando isso? É duro aceitar, mas é isso. Você tem que aceitar e ó, ir para cima em oração. Para parar de falar de Deus e ser de Deus. Porque qualquer um aí está falando de Deus, ou não? Está cheio de gente falando de Deus. Mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando você é de Deus, você fala em Jesus Cristo. Porque você conhece a Deus Pai através de Jesus Cristo. Então, por isso que a nossa linguagem agora é Jesus, né? Nós falamos com um Deus que é Pai, nos reverenciamos a Ele por causa de Jesus Cristo. Porque Ele nos revela Jesus, ao Pai, Jesus. Estão me acompanhando, queridos? Então, os pecados estavam nos nossos membros. E eles nos levavam para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servíamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então agora nós estamos libertos da lei, porque a lei, gente, mostrou o pecado. É o que nós vamos ver a seguir. A lei mostrou o pecado. Esse homem aqui do capítulo 7, que Paulo está escrevendo, ele não tinha Deus na vida dele. Ele nem sabia que tinha pecado. Lá quando você era morto espiritualmente, você já estava sabendo de pecado? Não, se é pecado, está tudo ótimo. Você que fazia suas leis. Tá certo? E seguia mais ou menos alguma lei moral para não ir para a cadeia, sim ou não? Não é mesmo? A lei serve para isso. Ela não muda a sua natureza, mas ela te reprime um pouco para você não receber a dureza dela, que é morte. Porque se você roubar, você vai para a cadeia. Então eu não quero ir para a cadeia. Então eu nem vou tentar não roubar. Até eu conseguir. O dia que eu não conseguir eu roubar, eu vou para a cadeia. Mas eu não quero ir para a cadeia. Então eu vou fazer um esforço. Agora que você tem o Espírito Santo, a vida de Deus aí, você não precisa fazer esforço. Isso não pertence a você. Você tem domínio sobre isso. Eu sei que isso é morte, eu não vou fazer. Não é o máximo? Amém. Eu estou falando de roubar, mas, gente, é uma coisa imensa. Bom, então, vamos ver o 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ô, gente, da cobiça vem todos os pecados. Por isso que ele só citou cobiça aqui. Porque da cobiça vem o adultério. Da cobiça vem o roubo. Da cobiça vem a inveja, os ciúmes. Tá? Da cobiça vem a competição e a dar tudo, tudo. Ok? Por isso que ele citou aqui. Então é sério, eu nem sabia que cobiçar era pecado. Não sabia. Mas, então a lei não presta, ela nem me livra. Não, a lei serviu para mostrar que é pecado, que eu nem sabia. Ok? Mas, no 8, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Então, quando o mandamento veio, despertou para eu ter consciência, mas não me libertou. Então, os judeus, gente, eles não conseguiram nunca, nunca, nunca praticar a lei. Esse cara aqui, que está falando, que é de um judeu, porque eles que conheciam a lei. O mundo inteiro não conhecia. Ok? Nós não conhecíamos, porque nós não éramos judeus. Nunca fomos lá na sinagoga ler o livro lá. Tá certo? A lei de Moisés. Mas eles foram a vida inteira. E os que não aceitaram Jesus ainda estão indo. Mas esta lei que eles leem lá mostrou para eles a consciência. Então, eles perceberam que eles não tinham condição de não pecar. Nunca conseguiram cumprir a lei, obedecer. Então, como que eu faço? Eu agora, puxa, eu entendo que eu não posso fazer isso. Na minha mente, eu sei que eu não posso, mas nos meus membros eu não consigo. Na minha vida em si eu não consigo. Então, eu estou presa, a lei me prende. Mas ela mostrou que não tem condição. Por isso que ele termina aqui, glória a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, né? Que nos libertou, então, da lei, dando agora para nós essa vida nova. Então, por isso que nós estamos em vantagem, porque agora, no capítulo 8, que vamos ver os dois primeiros versículos, nós vamos ver que houve uma diferença com quem aceitou Jesus. Porque se nem os judeus conseguiram, eles viviam igual a qualquer homem do mundo. Ok? Pensa nisso. Os judeus viviam como qualquer homem de qualquer nação do mundo. Eles tinham a lei, sabiam que era o pecado, mas não conseguiam se livrar dela. Então, o que aconteceu? Agora, no capítulo 8, ele vai mostrar a diferença da pessoa que nasceu de novo, que é você, que aceitou Jesus. Então ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Então, agora existe um dilema para o cristão que nasceu de novo. Claro, é cristão e nasceu de novo. Existe um dilema, porque ele começou a enxergar o pecado. E ele já entendeu que o pecado leva para a morte. Porque agora ele tem a vida de Deus aqui dentro e ele entende que o pecado leva para a morte. E é bem igual a Adão. Eu posso cometer pecados aqui e não ser julgado pela sociedade, um julgamento de morte. Mas o meu espírito morre. Então todo pecado traz morte espiritual. Morre para Deus. Não pode ficar pecando todo dia. Você não entende isso? E se ela tem noção do que é pecado, você precisa orar para você saber o que é pecado. Você não viver igual as pessoas que não tem Deus. Igual esse homem do capítulo 7. Você é o homem do capítulo 8. Você nasceu de novo. Você tem que ter noção do que é, o que pode, o que não pode. Como tem que ser sua conduta, o que você sente, o que você pensa. Por isso você tem que ter cuidado com quem você anda. Porque se você anda com quem não é salvo, você vai para o caminho dele achando normal o mundo. Perde a visão de Deus. Quando você ficar muito forte na sua vida, não dá mais para você andar com ele. Você sai fora do mundo e até das pessoas. Porque você vai falar o quê? Não, isso é contra Deus. A pessoa fala, ai, que mulher chata, pessoa homem chata, vai embora. E é para haver uma divisão mesmo. Porque já está sendo feita a colheita. Vou trazer essa pregação aqui. Parece que não, né? Mas já está sendo feita. Então, toma muito cuidado com a tua vida. Ok? Então, começa. Então, agora, a diferença da pessoa do 8 para o 7 é que enxerga o pecado, vê que há uma punição e que essa punição é de morte. Mas é morte espiritual, ok? Você pode perder a salvação, porque a graça não segura a tua salvação. A graça veio, te deu a salvação, agora você tem que andar nela. Para você andar na salvação, Jesus vai ter que ser o seu Senhor. Porque você não vai conseguir viver longos anos de vida, depois que você salvou, não tendo Jesus como seu Senhor. Porque você vai se enveredando por um caminho aonde Jesus não é Senhor e nem tem salvação. Vocês estão acompanhando? Você vai perdendo a salvação. Então veja o versículo 21. Está valendo isso daí? É? O 21 diz assim, ó: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Estão me acompanhando? A corrupção é um cativeiro, gente. O que é corrupção? O que o mundo faz. Essa gente comum que está andando aí para cima e para baixo. Os homens do governo que fazem leis, que não tem nada a ver com Deus. Essa gente, tudo. Tudo que envolve uma vida do mundo. Então, ele diz assim, a esperança na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que liberdade? Cai fora do pecado. E nós já recebemos essa condição. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque a corrupção traz essa angústia, essa decadência, né, da qualidade de vida que vai levando para a morte. A gente sabe disso, né? E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera? Nós estamos esperando agora a salvação desse corpo, desse físico e também da alma. Como eu disse, a alma não é salva. Você tem uma parte dentro de você que não é salva. É onde habita o pecado. Ele não pode ficar lá. Se você parar de orar, ele começa a voltar de novo, a dominar a sua vida. Você vai voltar a ser o que você era antes de aceitar Jesus. Estão me acompanhando? Mas é lento o processo. É justamente para você não perceber, porque o engano é assim. Ele não vem pá, ele vem vagarosamente. E você não percebe, porque você sempre, ai Jesus, mas você não está com ele. Não estou falando com vocês, estou fazendo no geral, vocês estão me acompanhando? Tá? Então não se sentam ofendidos, porque eu não estou olhando firme para ninguém dizendo que é você, né? Não é nada disso. Você tem que olhar para alguém, né, gente? Vou ficar assim, então, gente, você. Né? Tá? Então não fique. Cada um que tem que se examinar. E prestar muita atenção na conduta, porque o engano, ele é sutil. A pessoa vai indo fora de tudo que Deus é, e ela mesma vai adquirindo as suas próprias leis, dizendo que está salvo, que está agradando a Deus. É sério, hein? É muito sério. Então, é isso que ele está dizendo. Se a gente vê, como que a gente espera? Nós que cremos, nós estamos esperando. Porque se a gente já visse, não estava esperando, né? Você não está esperando. Ah, estou esperando, vai chegar aí. Ela é nossa amiga, nossa irmã. Ué, quando ela chega, você está esperando? Não, já chegou. É isso aí que ele está dizendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aguardamos na santidade, ok? Orando para a santificação e a mudança de vida de caráter. Então, esse homem aqui do capítulo 7, tá? Que a gente, em comparação com esse do capítulo 8... Ele não tinha uma consciência que incomodasse ele do pecado. Ele não tinha consciência, porque ele era morto espiritualmente. Ele só lia a lei e falava, não pode isso, não pode aquilo, não pode a lei de Moisés. Não pode isso, não pode aquilo. Mas o que segurava ele era a punição. Porque era em público, ia morrer assim. Não é? Morto espiritualmente ele já estava, mas ele ia sofrer uma punição em público. Então, ele se segurava por isso, mas nem sempre conseguia, né? Porque lá uma hora ou outra pegava lá dois num adultério. Aí ia pra rua todo mundo. O homem também era apedrejado. Não era só a mulher, não. O homem também. Pegava os dois pés na rua. Foi os dois negros pelados lá na rua. Pá, pá, pá, pá, matava. Já pega, mas era pedrinha, não. Pegava uns toletão de pedra e pá. Pronto, já morria. Então, ninguém queria isso. Então... fazia o máximo que podia escondido, né? Mas um dia pegava. Porque aí vai ficando tão folgado, é assim que é o pecado. O começo é bem escondidinho, quem sabe? Depois vai ficando tão bom, que o pecado ele é uma delícia no escondido. É uma mentira. Tão nojenta, tão horrorosa. Porque depois vai ficando sem vergonha, né? Vai ficando cara de pau e vai, né, relaxando. Até que pega. Então, veja vocês. Nós aguardamos esta... essa redenção dessa alma e desse corpo com paciência. Por isso que nós temos o Espírito nosso, nascido de novo, para nos dar força nesta parte da nossa alma. Porque a punição é morte. Adão não acreditou que ele ia morrer. Lembra que a gente já toda hora vai lá estudar isso. Ele não acreditou, porque Deus falou, o dia que você comer esse fruto, você morre. Não toca aqui. Aí ele deixou essa mulher, bom, se ela cair morta, eu não vou. Mas ela foi, mas ela não morreu, já deu 3 mordidas. Come, ela morreu, mentira. Ele preferiu seguir a lei que ele inventou e não seguir o que Deus falou. Ela não caiu dura morta, e nem ele. Ele levou quase 1000 anos para ele receber a corrupção completa no corpo a ponto de morrer. Então, ele diz assim que é para nós esperarmos, aguardarmos essa redenção com paciência, crendo no que Deus diz. Não é para levar uma vida igual amigos que você tem que não são salvos. Vocês estão acompanhando? Você tem que se apartar. Mas você não se aparta porque você não tem força espiritual. Gente, você está no seu trabalho, você está lidando com as pessoas. Do trabalho é uma coisa. Porque é um trabalho, mas você não precisa seguir nada das ideias deles. E nem fazer o que eles fazem. Quando você sai de lá, você tem que selecionar as pessoas com quem você anda, que é o seu particular. Você tem que estar muito forte no espírito para você dar um chega nisso. Que é você que decide. Não é ninguém ao seu redor. Porque ninguém manda em você. Ninguém obriga você a ir para o céu ou para o inferno. É você que decide. Então, cuidado com a graça, achando que ela está protegendo você da salvação. Ela não está. Então, essa é uma doutrina errada que está por aí. Eu fui salva, porque a graça existe essa doutrina. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, senhor. Uma vez salvo, cuida da salvação da sua alma, conforme Pedro fala na carta. Cuida da salvação da sua alma. E seja santo, porque Deus falou, seja santo. Você tem que saber quais são as atitudes da santidade. Qual é o caráter da santidade? Né, gente? Nós temos que tomar cuidado, porque o mundo está com a porta muito aberta. Tá tudo agora pode. Entrou até as facilidades do mundo, entrou dentro da igreja agora. Está muito fácil. A liderança, tudo em pecado, o povo em pecado, está tudo ok, tudo beleza. Só dando teu dinheiro está ótimo. O resto a gente inventa a doutrina e Jesus é o Senhor. Renato, vocês estão acompanhando? Então, é bem sério isso. Então, esse homem do 7 jamais teve uma consciência que o condenou da lei de Moisés. Não, ele não tinha a consciência. O 8, o homem do 8, tem a consciência. Ok? Por que que ele tem a consciência? Lá em Hebreus está escrito que Deus escreveu a lei no nosso espírito. Quando você nasceu de novo, vem cá, fala pra mim, o dia que você aceitou Jesus, se você não começou a pensar já no que é certo e no que é errado. Sim ou não? Sim. Já, claro que já. Inclusive invocar outros deuses falsos, sim ou não? Nossa! Né? Separar agora, espiritismo. Ah. Quem está no mundo toda hora vai atrás de uma coisinha aí de espírito. Espiritismo. Aquela mulher que faz isso, aquele homem faz aí, aquilo, era bom, é coisa boa. Boa é o diabo, né? Você está estregando para ele. Então isso também é uma coisa. Que vem a consciência quando você nasce de novo. Ah, glória a Deus. Mas com certeza. Não, isso não é Deus, nasce é o diabo, vai fora. Vocês estão acompanhando? E aí vai. Quer dizer, é uma consciência que você tem quando você nasce de novo. Por quê? O seu espírito tem esta consciência da salvação. É demais. Aí você vai lá no mercado, tá com uma sede mesmo, você abre aquela geladeira, pega uma coquinha gelada, uma lata pequena, e glu, glu, glu, e vai fazendo compras. Glu, glu, glu. Fazendo compras. Acabou. Joga no lixo. Vai fazer isso agora que você nasceu de novo. Ah, você tomou? Leva essa lata e paga lá no caixa. O outro, mas você toma? Tá, joga fora, ninguém tá vendo. Vocês estão acompanhando a diferença? Né, gente? Aí vai lá no lugar, ai, canetinha, pode assinar. Ai, canetinha boa, estou precisando de... Tendo bolso. A consciência. Pra quê? Ô, moço, dá pra mim essa caneta. Não, obrigada. É diferente. Vocês estão acompanhando? Então, uma natureza de trevas que rouba a caneta. Você imagina, a pessoa rouba a caneta, rouba o quê? A mulher do outro. Com certeza. E o marido também, né? Nota cheio. A mulher, né, traz uma amiga lá tão boazinha, ela rouba o marido dela. O marido também é safado, e a amiga é muito mais. Então, vocês estão acompanhando? Existe uma consciência. Você percebe isso na sua vida? Que você agora, você tem uma, se você não está tendo consciência, então, meu amigo, vem cá, vamos fazer agora então uma oração para você ser salvo? Se tiver alguém precisando, nós vamos fazer isso hoje. Vocês estão acompanhando? Sim. Cuidado com a sua carne. Vamos ver que você começa, o homem começa a olhar para uma mocinha bacana, começa a despertar um interesse. Ou então, vice-versa. A mocinha começa a olhar para o homem, vê uma coisinha, mas ele é casado, ela é, ela não é. Ou vice-versa, e começa aquele dengo, aquele lero, para lá e para cá. Mas quem é salvo? O Espírito Santo, para com isso. Ou seja, a sua consciência é aonde o Espírito Santo fala. Porque você não pensa que lá o Espírito Santo, ai, não faz isso. Não, a sua consciência que te condena. Nós já lemos isso aqui. A tua consciência te condena, te acusa ou absolve. Aprova. Está certo ou está errado? Porque se algo incomoda, é a consciência. Salva. Ela é que cuida de você. Que máximo. Por isso que é você que decide, é livre-arbítrio. Vocês estão acompanhando? Aí você vai dormir ou não dorme, não interessa, mas passou a noite, vinha no outro dia, nada aconteceu, nada condenou, nem um plim, nada. Tá mal, hein? Vocês estão acompanhando? Então você está fora de Deus, você está orando, você está buscando Deus, você está orando, nada, nada toca você. E você não pode mais ser assim. Se nem ouve mais a sua consciência, tchau. A sua consciência está cauterizada, como é que está escrito em 1 Timóteo. Está cauterizada, você está fora de Deus. O Espírito Santo nem pode mais te ajudar. Então, novamente, eu digo, vamos fazer um chamado aqui, né, para a salvação. Quem sabe você volta para Deus de novo e para de se enganar, ok? É sério ou não, gente? Porque o diabo, ele já atacou e está atacando e vai continuar. Ele quer as nossas vidas. E se eu não oro, não tenho essa comunhão com Deus e vou desleixando, eu não tenho mais uma consciência que me avisa. Né? Eu já não roubava mais coca na coisa. Bem, nunca roubei, mas vamos dizer, né? Não, agora o mundo inteiro, ai, Ana Maria, ficar roubando coca lá. Não, então antes eu ficava roubando coca lá no mercado. Tá? Daí eu me salvei, né? Jesus me salvou. Ai, que maravilha, eu nunca mais vou roubar coca. Vou pagar. Olha como eu virei uma pessoa íntegra. Pagando coca direitinho, as latas tudo vazia, pagando e tal. Pacote de bolacha vazio, tudo coisa boa, né? Sorvete, o pacotinho de sorvete, né? Tudo, palito vazio do sorvete, pagando tudo. Mas eu larguei mão de orar, mas não é que eu voltei a roubar de novo? E daí que eu estou roubando uma coquinha? Uma grande coisa, gente. Porque se o dono do mercado fosse em casa, eu dava para ele uma coca. Tem lá na minha geladeira. Ué, que você não trouxe na bolsa? Dentro do teu paletó. Se vira, cara. Vocês estão acompanhando o que é a natureza morta? Que se der uma brecha, vai roubar. Sim ou não? Sim. Pô, caramba, presta isso? E nós lá prestamos. Se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus, nosso Senhor, que nem Paulo falou, aleluia. Vocês estão acompanhando, gente? Porque se eu vou ficar roubando coquinha no mercado, vou roubar o que mais? Né? Como eu disse, marido ou outro. Muito mais. Posso matar até uma pessoa. Não presto. A nossa alma. Vocês estão acompanhando? Então, o caráter deformado. É isso que ele está pregando aqui agora. Atitudes nossas que nós fazemos. E muito mais, desprezar Deus. Também é um pecado, é tão forte como esses outros. Despreza Deus, o que Deus fez por mim na cruz. Quero nem saber. Então eu não estou salva. Porque quando Jesus passa a ser o meu Senhor, esse amor começa a me dominar e eu me submeto a este amor. Aí ele começa a ser o meu Senhor. Ele só é o meu Senhor quando eu ando no amor dele. Porque aí o meu caráter está mudando. Gente, é sério ou não a salvação? Fala! Você quer ir para onde? Do céu ou para o inferno? O que você quer? Ah, então é isso aí. Beleza, gostei dessa conversa. Céu. Eu também já optei. Ah, mas eu dou dura aqui. Não, tem que mudar. Eu falo, ah, Deus não dá. E jejuar e orar e buscar esse Deus e ler Bíblia, eu não quero saber. E se Deus começa a falar, ó, corta isso, corta, corta, mas gente, não pensa que eu corto no dia seguinte. E ora e jejua, e ora e jejua, e ele corta, e ora e não cortei nada ainda. E ora e jejua, e ele corta. É difícil, até cortar. Mas eu narrei a dele, né? Então ele está me ajudando, até eu ter força. Vocês estão acompanhando? É assim que tem que ser, porque é muito forte essa parte morta dentro de nós, que é... Gente, que é, na verdade, o nosso eu que forma a nossa personalidade, né, o nosso nome, etc. Não é sério, não. Caramba, meu. Deus é a santidade única. E ele tem que ser o nosso espelho. Nós temos que olhar para ele e começar a receber a fisionomia dele, a mente dele, a santidade, tudo que ele é. Então, quando a gente ora, não é só para pedir dinheiro. Não é só para pedir, sei lá, um casamento. Da vida. É para pedir muito mais. Muito mais. Porque quando nós vamos recebendo esta imagem de Cristo Jesus, o resto é acréscimo. As coisas começam a melhorar, acontecer tudo. Vocês estão acompanhando? São as deformidades. Cuidado com a sua salvação. Deus não está falando direto isso aqui, gente? Então, porque tem perigo aqui dentro. Será que você não se manca, não? Há perigo. Há perigo. Começa a orar em línguas e clamar misericórdia. Me ilumina. Eu quero ver. Será que você quer ver quem você é? Abrir aquele quarto escuro cheio de monstro, de coisas perigosas. E você quer sair correndo, mas não pode, é você. Né? Então, fica difícil. Vamos pegar Gálatas, capítulo 5. Então, meus queridos, Gálatas 5. Então, a lei está aonde, meus amigos? Agora, a lei, ela acabou? Jogou fora? Queimou? Não existe? A lei existe. E sabe onde que ela está? Nos nossos membros. Porque nós podemos pecar. A lei não estava com eles também, nos membros, e eles pecavam? Ela continua nos membros. Por causa da alma e do corpo. Então, eu posso pecar. Mas eu tenho minha natureza nova, que é a natureza de Deus, e eu estou fazendo ela crescer, porque você vai ficar uma árvore gigante, enorme, com a forma de Cristo Jesus nosso Senhor, para dominar esta lei que está nos meus membros, que não me deixava ser santa, mas agora eu tenho a santificação através da minha nova natureza. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, ficou claro. Existe a lei no nosso corpo. Temos a condição de pecar. Certo? Então, capítulo 5 de Gálatas. E se eu vou lendo bastante a Bíblia e orando em língua, eu falo, nossa, eu começo a mudar. O meu pensamento começa a mudar. Leia as cartas, gente. Vai querer ler Isaías agora. Quantos capítulos tem aquilo? Vai querer ler Ezequiel, vai querer... Gente, Jó, né? Ah, eu tô lendo Jó. Sei lá, entende, Jó? Nem foi escrito para a igreja, Jó. É coisa do Antigo Testamento. Você precisa estar muito com a revelação para ir ler Jó. Você pode ler a Bíblia inteira para saber da história, e quando você está lendo aqui, ah, eu sei, está escrito lá. Eu li lá naquele livro. Ele está referindo aquilo. Isso é legal. Mas é para você estudar o Novo Testamento. Se você começar a ler... Essa palavra começa a entrar dentro de você. É igual tomar banho. Vai entrando. Vai dando um efeito na sua vida. As pessoas não mudam porque não leem Bíblia e não oram em língua suficiente. Então não tem consciência do que é Deus, a lei, etc. E o mandamento. Então 5 Gálatas, versículo 1. Ele diz assim, olha. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele está falando aqui dessa liberdade, não é assim, que eu, agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. Errado. Agora eu sou livre para não pecar. Não é para você ficar andando para a rua fazendo o que você quer. Você quer roubar lá no mercado, não é para você fazer isso. Você é livre, ah, eu posso roubar agora. Não, senhora. Posso contar mentira. Vamos parar com esse vício de mentira? Eu fui, eu fiz, eu sei, eu... Ah, mas é tudo mentira. Credo. É vício. É igual fumar, gente. É igual beber. É vício. Se você lê muito a Bíblia e ora em línguas, você vai parar. A pessoa nem percebe que no meio da história ela tacou 10 mentiras. Gente, é incrível, mas eu sei. Desculpa eu falar, mas eu sei. Metade da história é mentira. Às vezes eu não estou escutando a conversa, estou sacanada. Quando eu vou orar, vem aquela conversa inteira, tudo isso aqui é mentira. Que dó. A pessoa não enxerga. A Bíblia é que vai fazer você enxergar. Porque eu me enxergo, eu vou lendo aqui, eu me enxergo. Eu estou pedindo para me iluminar mais. Eu vou aumentando o volume da luz, da claridade. Eu quero mais, porque tem pontos escuros. Quero mais. Eu não quero ficar com trevas. Vocês estão acompanhando, gente? Então, se você não ora, você nem, com a sua consciência, nem fala para você que você está mentindo. Então, você nem se arrepende, nem fica chocado, nem fica envergonhado, porque ele quer para ter vergonha aqui. Mas é de Deus, né? Porque ele estava presente, ele escutou. Ô, sua mentirosa! Vai mentir! Imaginou se Deus ficasse falando assim? Ó, é tudo mentira que ela falou aí. E é um carão, hein? Mas Deus nunca faz isso em público. Quem faz isso é o diabo. Ele é nojento. Ele expõe os nossos pecados. O diabo. E desmoraliza a pessoa em frente a todo mundo. Ele põe a público. Deus não faz isso. Deus vai na intimidade para consertar. É assim que Deus faz. Sabe, gente? Ele é delicado. Então, você passa vergonha diante de Deus. Credo. Não, não posso fazer isso. Horror. Às vezes ninguém nem viu. Mas você fica tão envergonhado, porque é a luz de Deus. Que cada um já tenha passado isso e continue passando, porque tem que acontecer isso. Certo? Isso é ótimo, gente. Você vai andando num lugar em Deus onde Ele te guarda. Agora, se eu fico andando lá do jeito do mundo, como é que Deus vai me guardar? Não tem. Tá? Então, é isso aqui. Então, ele está falando isso aqui, Paulo, veja só, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para permanecer, pois, firmes, e não nos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ele está falando isso porque tinha gente lá que queria colocar esses cristãos de volta no jugo da lei. Tipo, circuncidar, agora obrigar, seguir todos os mandamentos, as coisas desde as festas, etc. Então, ele disse, agora vocês nasceram de novo, vocês não precisam mais fazer isso. Ou então, você não precisa mais levar a sua ovelha lá para pagar o seu pecado. Agora Jesus já pagou, não peque mais. Agora mudou, você entende? Porque antes, toda vez que pecava, já pegava e ia fazer o sacrifício. Agora não precisa, para que você está querendo voltar? É isso que ele está falando, entendeu? Então, não é para você submeter de novo ao jugo da escravidão, porque aquilo era uma escravidão que não libertava. Era escravidão, prisão, a lei. Todo dia eles tinham que levar o sacrifício. Ter pecado. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, não adianta eu querer pagar os meus pecados, eu mesma me redimindo, fazendo obra, fazendo uma coisa boa, eu querendo limpar o meu pecado. Chega, não é assim mais agora. Agora é Jesus, eu me arrependo nele para nunca mais fazer isso. Então veja o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Agora, essa liberdade de não pecar. Então, não permita que a sua carne force você a pecar. Por quê? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. É o que eles não conseguiam antes, porque eles não tinham a nova natureza. Quem anda na nova natureza serve um ao outro. Quando a pessoa para de servir um ao outro, se Deus não está liderando, é porque está fraco no amor. acabou aquela dose, sabe assim? Ficou um mínimo tão insignificante que não tem força para servir. Porque eu só sirvo a Deus se eu sirvo alguém. Então, esse é o senhorio de Jesus na vida. Jesus é o teu Senhor se você serve. E você só serve com amor. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, vai fazer lá um exame na tua vida. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, não mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja, ele está falando o mesmo ensino de Romanos. É que eu não li tudo lá, mas Romanos 8, 13, 14, ele diz que o salário do pecado é a morte. Que aqueles que andam na carne recebem o troco, que é a morte. Mas aquele que vive no Espírito recebe vida. Romanos 8, 14, ele diz isso. Tá? Então, por isso é que nós temos agora a natureza de Deus e clamamos esse Deus como Pai. Então, é isso que ele está dizendo. Agora você tem Deus como Pai, você não precisa agora querer você se justificar dos seus pecados. Como que é que essa justificação acontece? É não pecando, porque Jesus já levou sobre ele. Então ele diz aqui, olha, se eu não estou pecando, eu vou conseguir entrar nesse mandamento aqui, que é amar o próximo. Então eu vou orando e eu vou vendo o que, que eu gostaria para mim. Talvez ninguém me dê, mas eu dou para os outros que Deus me dá. Eu não preciso de troco. Eu dou porque eu tenho para dar. Então é assim que a pessoa vai entrando no seu chamado. É neste amor, que ninguém vai servir a Deus mesmo no chamado se não tiver esse amor. A igreja pode dar serviço para todo mundo, mas não é o que Deus mandou. Vocês estão acompanhando? Porque quando a pessoa entra no chamado, ela vai servir no amor. Então ele diz, digo-vos, porém, andai no Espírito. No Espírito nasce de novo, não no Espírito Santo. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. E atenção, quem anda na carne não tem. Eu acabei de explicar o que é paz hoje, com relação à minha mãe. Vocês estão acompanhando? Amém. Se você fica na frente de Jesus, junto dele, começa a ter esse relacionamento de troca, você e ele, ele e você, você recebe a paz. Você recebe o amor. Ele é o seu Senhor. Então existe uma grande diferença de salvação e senhorio de Jesus, acompanhou? Amém. Não são duas coisas juntas. Eu confesso Jesus meu Senhor e Salvador, mas ele não é meu Salvador. Porque eu não amo meu próximo, eu não ando na paz, eu não tenho a presença dele na minha vida para dar esta paz, a liderança, e nem ouço a voz dele. Então, no senhorio de Jesus, eu ouço a voz dele. Se você não ouve a voz de Deus, ele não é o seu Senhor. E não é bicho de sete cabeças, ou Deus não, de jeito nenhum. Porque pode ser que ele esteja dizendo, então você vai orar. Ou não, você não escutou isso? Não é. Mas ele falou, atenção, atenção. Alô, alô. Orar, orar. É você, é você. Não, ele nunca falou isso. Ou você está assim, ó, precisa orar. Aí você vai lá, precisa orar. Aí precisa tanto orar. Não é assim? Mas você não dá bola, você vai para lá. Para com isso. Vocês estão acompanhando? Essa é a voz de Deus. Ou então, não vai roubar a coca. Para de roubar a coca. Esta é a voz dele. Ele é o teu Senhor. Faça o que ele diz. Ele fala para você, hoje você vai por essa rua. Ele é muito forte, vai por essa rua. Por quê? Porque ele é o teu Senhor. Ou ele vai te usar lá, ou você vai receber alguma coisa boa, ou ele está te livrando do mal na outra rua. Vocês estão acompanhando? E assim por diante. Ou então, ajuda essa pessoa. Ajuda aquela pessoa, vai lá, conversa com aquela pessoa. Liga para aquela pessoa, fala uma coisa para aquela pessoa. Faça algo para aquela pessoa. Então isso é quem tem Jesus, o Senhor, na sua vida. Não é com preferência. Ah, eu só vou ficar com essa. Porque essa aqui me agrada, esse aqui é bom para mim, esse aqui dá certo do meu jeito, então eu vou... Não, Deus falou que não. Não é assim. Porque daí seria fácil. Ele quer que você vá com aquele lá, com aquele que é difícil. Vai lá com aquele outro. Você tem o meu amor, vai lá, se junta. Está valendo? Então, isso é o senhorio de Jesus. Então, vai examinar na sua vida se realmente ele é o teu Senhor. E se você está ouvindo ele é o teu Senhor. Nas suas orações, aí ele fala algo Mas você falar que coisa estúpida, imagina, não é estúpida, é o que Deus falou. Deus falou para Pedro, vai lá, vai pescar lá. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca, pega a moeda, vai lá e paga o nosso imposto. Ah, mas que coisa tonta. Se ele tivesse só no ouvir, Deus ia falar, ah, que conversa mais tonta. Nunca vi pegar dinheiro na boca de peixe agora, não pagar imposto, ah, vai. Pronto, perdeu, ia ficar falido, ia dar cadeia, porque não pagou imposto. Certeza. Vocês estão acompanhando? Amém. Deus fala coisas e às vezes não se acha que é ele. Tem que obedecer. E é nesse treino que nós vamos sendo liderados pelo Espírito Santo, onde Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Você vai crescendo em amor quando você vai ouvindo o Espírito Santo. A sua consciência. Valeu, queridos? Então vai lá, vê lá se Jesus é só o seu Salvador ou se é o seu Senhor também. Porque Ele quer e tem que ser o seu Senhor, porque Ele te comprou. Agora, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Só para nos fazer feliz, para nos abençoar. E para tirar o que não é bom da nossa vida. Aleluia, isso sim. Obrigado, Deus nosso Pai, por essa tarde. Senhor, pela Tua presença aqui conosco. Por esses ensinos que o Espírito Santo veio com tanta clareza trazer para nós. Para que nós possamos crescer espiritualmente, sermos edificados na nossa fé e podermos servir o Senhor. Eu agradeço, Pai, a Tua graça liberada nessa tarde, para que foi para quebrar todas as fortalezas das mentes de todos, para que todos enxerguem a luz que é Jesus e cresçam espiritualmente. Aleluia.